nesse lugar. Tem tanta mulher me olhando, querendo me conquistar. Acabo me desesperando se o meu amor não chegar. Pra que dois copos na mesa com uma cadeira vazia? E eu aqui na incerteza, vendo amanhecer o dia. Não posso mais, eu confesso, confesso que vou chorar. Eu hoje quebro essa mesa se meu amor não chegar. Prazer é todo meu amigo, meu astrinho, Toninho Magalhães. Tamo juntos. Eu hoje quebro esta mesa se o meu amor não chegar. Também não pago a despesa, nem saio deste lugar. Tem tanta mulher me olhando, querendo me conquistar. Acabo desesperando se o meu amor não chegar. Pra que dois copos na mesa com uma cadeira vazia? E eu aqui na incerteza, vendo amanhecer o dia. Não posso mais, eu confesso, confesso que vou chorar. Eu hoje quebro esta mesa se o meu amor não chegar. Eu hoje quebro essa mesa se o meu amor não chegar. Eu hoje quebro essa mesa se o meu amor não chegar.